Amém. Glória a Deus. Irmão, quando o pastor Luciano Subirá esteve aqui com a igreja, ele falou de um autor que ele tem lido, que chama John Bevere. E eu já tinha visto alguma coisa desse pastor, do pastor John. E aí, na segunda-feira, eu fui procurar ver o que que eu tinha lido, o que que eu tinha já. Quais eram os livros, as literaturas que o pastor John tinha. Achei um punhado de livro. E eu peguei e adquiri um deles. O título do livro é Movidos pela Eternidade. E de lá para cá, meu coração está aflito. Eu estou assim, está incomodando meu coração, sabe? E o pastor me pediu, me designou para estar ministrando a palavra hoje. Eu falei, Senhor, eu vou te falar. Eu vou falar para o povo, então, sobre o que o Senhor tem falado no meu coração. Aquilo que o Senhor tem me incomodado. Então, eu não tenho aqui nenhuma expectativa de resolver esse problema na sua vida hoje, porque na minha vida também não está resolvido. Mas eu quero dividir com você alguma coisa que você vai começar a pensar sobre isso, você vai começar a agir de uma forma diferente, você vai começar a ser impactado por isso. Ah, e nesse livro eu li uma história de um homem lá que me fascinou. Ele começou a escrever pela cidade onde ele morava, lá no interior dos Estados Unidos. Ele começou a escrever essa palavra, um outdoor. Escrever eternidade. Aí ele comprou um dia um espaço no jornal e escreveu lá eternidade. E aí depois ele começou a pintar os muros, eu imagino, né? Escrito assim, eternidade. E eu fiquei pensando, quando eu parei para pensar, o que que é eternidade? Você já pensou isso? O que que é eternidade? O que é eternidade? Tem a ver com infinito. Eu fiquei pensando, será que tem a ver só com infinito? E eu procurei, então nossa primeira perguntinha para hoje, o que é eternidade? Sabe o que eu fiz? Fui no dicionário. Aí eu desisti. Porque o dicionário me dá uma definição muito pequena. Eu falei, não, algo tão grande, eterno, não pode caber dentro da cabeça do Aurélio ou de qualquer outro. É muito maior do que tudo isso. Mas eu queria que você perguntasse aí no seu coração, que você se fizesse esse questionamento nessa hora. O que é, Roberta, eternidade? O que é eternidade? E eu comecei a pensar, gente, eu não sei o que é eternidade. Eu comecei a melhorar a minha pesquisa. Tem como definir? Ou comecei a aumentar o meu ramo de pesquisa. Tem como definir a eternidade? Onde ela começa? Onde ela termina? Onde começou a eternidade, Keu? No começo? Onde é esse começo? Desde quando? Desde a eternidade. Eu fui ficando assim meio embaralhado nos meus questionamentos, como você está. Hein, Vaguinho? Quando começou a nossa famosa eternidade. E quando vai terminar? Vai terminar? Vai? O que vocês acham? Vai terminar quando? Mas tudo não tem um começo e um fim? Hein, Darinho? Quando começa? Quando termina? O que que é esse negócio? O que que isso tem a ver comigo? Qual a implicação disso na minha vida? Será que algum dia eu vou conseguir entender a eternidade? Eu fico me perguntando, será que a eternidade é para ser entendida? O que é que vocês acham? Vocês estão olhando para uma cara, vocês estão me dando uma decepção, porque eu achei que eu ia chegar aqui e fazer umas perguntas e todo mundo ia levantar, ah, é isso assim. Não, é isso aqui. Não, é isso aqui, eu ia sair daqui, ótimo, está resolvido meu problema. Mas as carinhas que eu estou vendo aqui, ninguém está me trazendo assim, eu tenho uma solução, eu tenho uma resposta para isso. A mente é limitada, não cabe dentro da mente da gente. O que que é eternidade? Quando isso começou? E onde que isso vai parar? Quando isso começou e onde que isso vai parar? Mas alguma coisa nós temos a ver com a eternidade. Interessante que nessa versão bíblica que eu achei, lá em Jó 36, 26, está escrito mais ou menos assim, olha, ninguém pode entender a eternidade. A hora que eu li isso, eu falei, desisto. Já que ninguém pode, eu sou parte desse ninguém, eu estou no meio deles. Mas aí eu comecei a pensar o seguinte, não é que ninguém pode, talvez porque ninguém tem capacidade para definir, para descrever, para conceituar, para estabelecer limites de que pode ser uma eternidade. Muito menos eu. Eu, da próxima vez que o pastor Sócio estiver aqui, eu vou falar para ele, pastor, resolve essa questão para nós, porque nós ficamos meio perdidos aqui, nós não estamos sabendo. O que é a eternidade? O autor do livro Uma Vida com Propósito, ele diz o seguinte, o período de nossas vidas que passamos aqui, nessa dimensão, nessa terra, é o mais curto que nós viveremos. Já que temos, né, já que temos toda uma eternidade pela frente. E aí eu fiquei imaginando assim uma linha com aquele símbolo do infinito, quer dizer, não termina ali. Eu fiquei imaginando, na minha vida é isso aqui. Onde que eu estou agora nessa linha do tempo, nesse gráfico? Aí eu coloquei assim, 1 centímetro, eu falei, não, é muito, né? Eu fui diminuindo, aí eu resolvi, para não falar nada, eu vou colocar um pingo. Aí eu dei um pingo, essa é a parte da minha vida aqui na Terra. Mas sabe de uma coisa, irmãos? É a menor parte da minha vida, e é a que eu estou mais me preocupando. Você já se preocupou com o que virá depois que você passar dessa dimensão, desse estágio de vida que nós estamos? Para onde você vai? O que vai acontecer com você? Há aproximadamente 1 ano, meu pai faleceu. E aí nós estávamos lá no velório dele, e um colega do meu irmão, que trabalha já com meu irmão há muitos anos, e meu irmão tem sempre falado do evangelho para ele, chegou para ele e cutucou ele assim, ô César, e agora? E seu pai, e agora? E tudo que você me falou? O que vai acontecer, Geraldo? Para onde nós vamos? Isso é realmente algo que a gente tem que se importar? É algo que a gente tem que se preocupar ou se ocupar? É algo que a gente tem que trabalhar? Nós estamos falando de algo, Isaac, que é o resto de toda a nossa vida, sem fim. Nós nos concentramos, Ladini, no que está agora. Os nossos esforços, eles estão centrados em conquistar alguma coisa que é para o agora, mas e para o eterno? E para a eternidade? O que eu estou semeando? O que eu estou plantando? Mas vamos caminhando. A partir de quando estaremos vivendo a eternidade? Quem me responde isso? A partir de quando? A partir de? Então, hoje, 24 de junho de 2012, nós começamos a viver a eternidade. É assim? Já estamos vivendo? Desde quando? Quando nós somos gerados, nós começamos a entrar, começamos a viver essa eternidade. Você já imaginou que você não vai parar de viver nunca mais? Ei, Patrícia, já imaginou isso? Que você não vai parar de viver nunca mais? É eternamente. E aí eu lembro de um colega que ele reclama de tudo na vida. E ele chegou um dia a dizer para mim assim, eu não sei o que eu vim fazer nesse mundo, porque eu não tenho valor nenhum. Eu ainda brinquei, que eu falei, não, para uma coisa você tem. De vez em quando você paga um lanchinho para mim quando nós vamos ali na lanchonete. Então, pelo menos para isso, você pode ter certeza que você tem valor. Porque o lanche que você paga fica até mais gostoso. Introduzir uma brincadeira para tentar trazê-lo para uma realidade e pregar a verdade bíblica para ele. A partir de quando nós estaremos vivendo a eternidade? Deus é eterno. Olha o que a Bíblia diz sobre Deus. Ele é o Pai eterno. Você vai poder ver isso lá em Isaías 9, 6. Eu trouxe 2 definições. Primeiro que ele é o Pai eterno. E quando a gente traz essa figura do Pai, a gente tem a figura daquele que cuida mesmo. Mas também a figura daquele que gera, que cuida, que provê, que sustenta, que protege. Eternamente Deus fará isso. Ele será o nosso alimento eterno. Ele será a nossa provisão eterna. Ele será a nossa segurança eterna. E Rei da eternidade. Ele não é... A gente não pode simplesmente falar que a eternidade, na verdade, a própria eternidade se curva diante dele. Gente, isso é um negócio meio doido. Você já imaginou isso? a eternidade chegando diante do Senhor e ó, reconhecendo que Ele é Rei. Mas vamos caminhando nas nossas dúvidas, nas nossas perguntas. Olha o que diz o texto de Hebreus 1, 10 e 12. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestido, também qual manto os enrolarás, e como vestidos serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Eu achei tão interessante o texto nessa versão que fala: todos eles envelhecerão qual vestido. Quem aqui já não teve uma roupa que você usou, só que ela não é eterna? Ela desbotou, caiu os botões, em alguns casos ficou apertada, né, já não dava para usar mais, em outros casos ela encurtou, já não tinha como usar mais. Mas o nosso Deus, desde o princípio, Ele é eterno, Ele é aquele que permanece, Ele é o mesmo. Olha o que Pedro fala, é 1 Pedro ali, não é interrogação, tá? Desculpa, 1 Pedro 1, 24, 25. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ele é um Pai eterno. Ele é o Rei da eternidade. Ele permanece para sempre. E a tua palavra permanece eternamente. Então eu comecei a pensar, nós temos que ver o que, que Deus fala sobre o que virá depois. O que, que será essa eternidade? E tem mais. O que, que Deus fala que eu posso fazer hoje, ou que eu faço hoje, que afeta a minha posição na eternidade? Eu quero te perguntar, qual é a sua relação com a eternidade? O que isso implica com você? Onde eu e você nos inserimos em tudo isso? Nessa bagunça toda, eu espero que até o final da nossa reunião eu consiga dar um laço e concluir alguma coisa para você não sair daqui assim, atormentado, com a cabeça meia sem saber o que está pensando. Mas vamos lá. Eclesiastes 3:11 tem uma palavra tão interessante. Diz que Deus pôs a eternidade onde? Colocou onde? Lá no criado mudo? Lá no arquivo? No armário? Ele criou você para ser aquele que vai viver eternamente. Ele colocou dentro de você a eternidade. Fala isso para o seu irmão. Deus pôs a eternidade dentro de você, no seu coração. Fala aí para ele: Deus pôs a eternidade no seu coração. E não é à toa, não. Será que eu e você, dentro de toda a nossa limitação, podemos interferir ou influenciar na nossa eternidade? Será, Geraldo, que aquilo que você faz, aquilo que você age, a forma como você faz, será que isso repercute lá? Quando a gente fala lá na eternidade, a gente fala para poder estabelecer uma diferença, porque a eternidade nós já vivemos hoje. Vivemos desde quando nascemos. Mas depois, naquela dimensão que nós entendemos ser eterna, o que nós podemos fazer hoje que vai influenciar na nossa eternidade? Aí eu quero chamar a sua atenção, e quero que você preste bastante atenção. Nós não vamos exaurir essa questão, porque é eterno. Não tem como limitar. Mas eu quero trazer nessa noite, para a nossa reflexão, algumas coisas e alguns textos bíblicos que falam sobre o que nós devemos fazer para que nós recebamos a nossa... Engraçado que eu fui reparar isso hoje à tarde, todos os textos praticamente falam de recompensa. Mas o viver eterno com o Senhor é uma recompensa. É uma recompensa. Então, sobre o nosso trabalho, vamos ver o que a Bíblia diz. Cada texto que a Bíblia nos traz. Hebreus 6, 10 e 11. Eu quero te dizer o seguinte: provavelmente a sua versão vai estar um pouco diferente, porque eu peguei várias versões, eu fui pegando aquelas que o texto como colocado me interessava mais para a nossa reflexão. Porque Deus não é injusto. Quem? Você já pensou algum dia que Deus estava sendo injusto com você? Eu já. Falei, ah, não, Deus. Aí agora você apelou. Isso não está justo, não. Mas olha o que, é que o texto diz. Deus não é injusto. Como ele pode esquecer-se do trabalho incansável de vocês por ele? Ou esquecer-se do modo pelo qual vocês costumavam mostrar o seu amor por ele? E ainda mostram auxiliando os seus filhos? E a nossa preocupação é que vocês continuem assim mesmo, o escritor de Hebreus dizendo, amando os outros enquanto a vida durar, a fim de que recebam a sua recompensa completa. Meu querido, o nosso trabalho, aquilo em quem, no que nós nos empenhamos, ele vai influenciar na nossa eternidade. Deus, ele não está com a sua mão encolhida, não está com seus olhos fechados, seus ouvidos tapados, mas ele está vendo e contemplando tudo aquilo que nós fazemos. Então o trabalho que você tem, o trabalho que você faz para Deus, em primeiro lugar, é o privilégio que você tem de servir o Senhor. Mas em segundo lugar, você pode ter certeza que Ele é um Deus justo, Ele não esquece aquilo que você faz. Sabe aquele colega de trabalho que você está insistindo, persistindo na verdade, em pregar o Evangelho, em levar a palavra, e às vezes ele vira o rosto, às vezes ele debocha, às vezes ele critica. Deus não é injusto, Ele está vendo o que você está fazendo. Sabe aquele dia que a pastora Dani te escalou lá para a escola das crianças, e era o dia que tinha o pregador, que você queria ver, assistir aquela palavra, você estava precisando tanto, você sonhou tanto dia que o pastor ia trazer aquele homem ou aquela mulher aqui, de repente ele traz, naquele dia a pastora Dani chega para você e fala assim, minha irmã, aquele jeitinho que ela faz, que ela chega rindo assim e brincando, sabe de uma coisa? Você está escalada para amanhã, olha que beleza. Aí seu coração fala assim, mas não é possível. Logo hoje, que fulano vai estar aqui, será que não tem uma outra pessoa? Deus está vendo. Sabe aquele dia que recentemente aconteceu, que o pastor liga para você e fala assim, o pastor não, o Aval, ou a Dani, o pastor, você pode levar ou buscar alguém no aeroporto? Que horas, pastor? Ah, 5 horas da manhã. Né, Geraldo? Né, Geraldo? Né, Wesley? 5 horas da manhã, você pode ir, aí você pensa naquele travesseiro quentinho, naquela, você fala assim, mas mês de junho, é tão frio mês de junho, 5 horas da manhã, eu tenho, bom, se ele vai viajar 5, eu tenho que chegar lá às 4, quer dizer que eu tenho que sair daqui 3h20, mais ou menos. Deus não é injusto, irmão. Deus está vendo tudo que você está fazendo. Deus está atento a todas essas coisas. Ao trabalho das nossas mãos, ao trabalho da minha mão, ao trabalho da sua mão. Ah, tem um ensaio hoje, mas eu estou com esse ensaio na cabeça. Meu Jesus, mais uma vez tem que ensaiar. Deus está vendo. Ah, mas vem aquele irmão pedir oração de novo, eu não estou acreditando. Eu já cansei de orar, não tem mais nada para orar para esse irmão. Deus está vendo, Ele é justo. Ore, deixa fluir. Lá vem aquele irmão pedir aquela carona de novo. Ah, meu Deus, será que não tem mais ninguém nessa igreja para dar carona para ele? Não, só eu. Só eu. Olha o que diz Mateus, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e ainda retribuirá a cada um conforme as suas obras. Há uma outra versão que fala conforme o seu trabalho, conforme o seu empenho. Fala para o seu irmão, Deus não é injusto. Ele está vendo o seu trabalho, o seu esforço. Continue. O Dani, da próxima vez, agora eles vão oferecer, viu? Pelo menos eu imagino, né? Como ele pode esquecer-se do trabalho incansável de vocês por ele? Em outro texto, o Senhor Jesus fala assim, olha, quando você alimenta, dá de beber, quando você cobre, quando você carrega um desses pequeninos, você está fazendo para quem? para Ele. Não é, Cláudia, assim que Ele declarou? Vamos caminhar um pouco mais. 1 Pedro 1,17. E lembre-se que o Pai Celestial a quem vocês oram não tem favoritos ao julgar. Você sabe que eu sempre pensei isso? Ah, Deus gosta mais de uns do que de mim. Não tem condição, não. Deus, olha, vê se tem lógica. Fulano é bonito. Eu pego a blusa, visto, fica feio. Ele pega a mesma blusa, veste, fica tudo bonito. Não, não. Tem uma coisa diferente nesse negócio. Tudo que ele faz dá certo. Deus não tem preferência, nem favoritos. Ele julgará ou recompensará vocês de acordo com o que fizeram. Então, vocês devem viver em temor reverente a Ele durante o seu tempo como peregrinos nessa terra. Irmãos, o que é um peregrino? Senão aquele que não tem uma morada fixa. Senão aquele que no lugar onde ele está e é considerado como peregrino, quer dizer, ele não pertence àquele lugar. Essa é a minha condição, essa é a sua condição, nós somos peregrinos. O nosso caminho é uma nova Jerusalém. É lá que é o lugar onde vamos morar. Não, lá que é o lugar onde nós vamos morar, junto com o Senhor. Então, queridos, Deus, Ele está olhando para o nosso trabalho, aquilo que fazemos para Ele. E eu vou te falar uma coisa. Eu imagino que, eu não sei como vai acontecer, mas eu imagino que quando o Senhor vier, que nós formos definitivamente ficar com Ele, nós vamos nos surpreender. Aquelas pessoas que nós íamos imaginar assim, que, tá, que aqui nós olhamos com tanto desprezo, não com desprezo, mas talvez com tanta falta de um cuidado maior, elas terão trabalhado muito para o Senhor. E Deus vai ver o trabalho, Deus está vendo o trabalho delas. E elas serão recompensadas. E sabe como? Sabe de uma coisa? Sabe como é essa recompensa de Deus? Não, ó, nós começamos o culto, eu tomei um pouco de água, e na medida que foi passando, eu tive que tomar mais água, e de repente acabou. Aí a Lérida veio e repôs. Sabe o que é essa recompensa, irmãos? Ela é eterna, não tem fim. Ninguém vai precisar de repor. Não é como um crédito num cartão que, enquanto tem, você usa e depois você joga fora. Não é como carga de bateria de celular que, enquanto tem, está bom e a hora que não tem, já não presta mais. Não é nada disso. É eterno. É para sempre. É constante. Essa é a recompensa de Deus para mim e para você. Essa é a recompensa de Deus para o povo dele. Os nossos atos. Como que os nossos atos vão influenciar na eternidade? O que eu vivo hoje, o que eu pratico hoje, define aquilo que eu vou receber, define aquilo que eu vou viver. Lembra do texto? Deus não é injusto. Mas vamos ver alguns textos sobre os nossos atos. Jeremias 32:19 diz assim, olha, tu estás bem ciente da conduta de todas as pessoas e tuas recompensas de acordo com seus atos. Falando do Pai, falando do Senhor. Ele está ciente de tudo aquilo que nós fazemos. Então, quando você trata alguém com amor, Ele está vendo. Quando eu trato alguém com descaso, Ele também está vendo. Quando eu me importo com a situação de alguém, Deus está vendo. Essa semana eu recebi um e-mail, foi aquela que me mandou, falou assim, irmãos, mandou para mim e para a Cosmélia, fulano de tal está separando, saiu de casa, está separando, é uma pessoa que nós gostamos muito. Imediatamente eu peguei o telefone e comecei a ligar, ainda não consegui falar, não sei se ele não está atendendo meu telefonema, mas não consegui falar, falei com ela, conversei com ela. Nós não podemos simplesmente saber de uma notícia dessa e ficar parado, e ficar calado. Eu não posso saber que meu irmão está precisando de alguma coisa e eu ficar parado. Meu irmão, pensa comigo, nós somos quantos aqui, Dani? 400 na igreja? 400 pessoas. Se no meio de 400 pessoas, Deus chegou e falou, deu uma notícia para o Geraldo, será que ele queria o quê com isso? Ah, porque o Geraldo é assim, mais bonito, ele precisa ficar sabendo na frente. Se a notícia chegou até você, é porque você precisa de agir. Você precisa de fazer alguma coisa. Ainda que seja, e isso na verdade tem muito, pesa muito, ainda que seja você se colocar em oração, de joelho, falar, Senhor, isso chegou até mim, é porque eu preciso de orar por isso agora, eu não posso parar, eu não posso ver essa situação passar e não tomar nenhuma atitude, eu não posso deixar essas coisas acontecerem sem agir. Ah, nós ficamos sabendo que, eu fiquei sabendo que o irmão perdeu o emprego. Oh, que pena, é a crise, né? É a crise. Semana passada, a pastora Marta falou daqui. Peça para Deus. Quem é dono de todas as coisas, Wagner? Não é ele? Então, de que você está precisando de um emprego, Senhor? Eu estou querendo um emprego. Peça para ele. Como essas coisas vão se processar, eu não sei, irmão. Mas eu sei e tenho uma convicção que se Deus trouxe uma notícia para mim, de algum fato, eu tenho que tomar uma atitude em relação àquilo. Tinha um punhado de outras pessoas para saberem da situação daquele casal, mas chegou até mim. Eu não posso simplesmente ficar parado, ah, eu sabia que ia dar nisso, coitado. Não, eu tenho que me empenhar. Senhor, eu estou orando agora para que fulano, para que o teu espírito convença fulano, trabalhe no coração dele. Dá uma oportunidade para eu encontrar com ele, para falar de Jesus, falar das coisas que o Senhor tem para ele a respeito dessa situação. Se o seu colega de trabalho, querido, chegou para você trazendo uma tragédia que aconteceu na casa dele, não é para você sentir dó, não. Dó quem sente são os outros. Eles é que não têm nada para oferecer. Eles realmente vão ter que sentir dó, porque é o máximo que eles podem fazer, é sentir dó. Mas você pode levantar a sua voz, eu e você podemos levantar a nossa voz e orar, e ministrar, e ser um instrumento de Deus naquela vida, naquela hora. As notícias não chegam até nós, porque nós somos mais bonitos. Eu costumo dizer para o Cosmelo, assim, eu morro de medo quando começa a chegar muita notícia perto de mim, porque eu sempre pensei o seguinte, a fofoca procura o fofoqueiro. Sabe por quê? Tem que espalhar. Então ela vai no fofoqueiro e o fofoqueiro... Eu fico preocupado quando começa a chegar, opa, será que eu não estou sendo muito fofoqueiro? Não. Mas tem hora que as notícias chegam até nós, é porque Deus mesmo mandou, para que eu e você nos posicionássemos. E a nossa postura, os nossos atos hoje, eles serão considerados na eternidade. Olha Apocalipse 22:12. Eis que venho sem demora, diz o Senhor. E comigo está o meu galardão e as minhas recompensas, para retribuir e recompensar a cada um segundo o que seus atos e suas obras merecem. Meu irmão, eu sou... Desculpa eu viajar. Eu gosto de viajar, sim. Eu, de vez em quando, fico lendo texto lá. Eu gosto de fazer muito isso lá nos evangelhos. E eu começo a imaginar que eu sou um dos personagens daquele lugar ali. Então, quando Jesus... Eu gosto muito de ver aquela passagem quando a mulher toca nas vestes de Jesus. E Jesus fala assim, olha, de mim saiu o poder e tal, alguém me tocou. Eu gosto de imaginar que eu estou ali do lado dela. E fico vendo assim, ela naquela dificuldade, e tentando. De repente, ela encosta nas vestes de Jesus e ela fala, agora resolvi meu problema. Aí, de repente, Jesus para. E eu estou ali do lado vendo tudo aquilo. E eu começo a pensar... Quando eu leio esse texto de Apocalipse, eu falo, gente, como é que vai ser naquele dia, hein? Quando o Senhor chamou Marcos Aurélio de Oliveira, que ainda será o meu nome, naquele dia ele vai me dar um outro nome, mas até então vai ser Marcos Aurélio de Oliveira. Ele vai me chamar e falar assim, olha, sabe aquilo que você fez? Eu estava vendo. Sabe aquele dia que você estendeu a mão? Eu estava vendo. Sabe aquele dia que você colocou a mão e abençoou? Eu estava vendo. Sabe aquele dia que você abriu as mãos com os braços e abraçou? Eu estava vendo. E ele está vendo, irmão. Os nossos atos, ele está contemplando. E vai chegar um dia que ele vai trazer tudo isso. Olha o que diz Apocalipse ainda, 14:13. Sim, diz o Espírito, eles são verdadeiramente benditos, pois agora descansarão de todas as suas fadigas e provações. Porque as boas obras, ou seus atos... os acompanharão para o céu. Então os nossos atos, eles são considerados na nossa vida, para a nossa eternidade. Vamos caminhar um pouco mais. Outra coisa que é um ponto importante na nossa caminhada, a nossa santidade. Irmãos, eu acho um negócio tão engraçado. É muito bom, igual nós cantamos hoje aqui, ó, santo, santo, santo. É muito bom a gente ler, olhar e falar assim, o Senhor é santo, Ele é santo. Tá bom, eu já sei, mas e eu? E a igreja? O que que isso implica na minha vida? E aí me vem um texto que diz o seguinte, o próprio Senhor falando, sede santos, porque eu sou santo. Você canta e eu canto, santo, santo, santo, e é verdade, nós não temos que parar de cantar não, nós temos que declarar isso cada vez mais para nós lembrarmos de que Ele é santo, e isso nos levarmos a uma vida de santidade. Lembra do texto? Deus não é injusto, Ele está vendo, você está andando em santidade. Ah, isso é coisa para pastor Sostres, pastora Dani, para alguns, não é para mim não. Isso é coisa desse negócio de santidade, não, não. Eu lembro que uma irmã, ela é uma pastora, pastora Ludmilla, numa das gravações dela, ela fala um negócio que uma vez uma filha dela chegou e falou assim, ô mãe, ó, nós amamos a Jesus, então, mas esse negócio de santidade no nível que a senhora está querendo, é só a senhora que aguenta isso, eu não aguento não. Não é isso, irmãos. Santidade, sabe o que que é? Não é você viver sem pecado, porque isso é impossível. Mas é toda vez que isso acontecer na sua vida, você ter consciência e pedir perdão. E lutar contra aquilo, para que aquilo não se repita na sua vida. É isso. E santidade é algo que é alguma coisa importante na nossa vida eterna. Olha lá o que que diz Jeremias 32:19. Grande és tu em conselho e magnífico em obras, cujos olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para recompensar ou retribuir a cada um segundo o fruto do seu proceder. Qual é o fruto do seu proceder? Qual é o fruto do meu proceder? Quem foi meu aluno aqui na escola de discípulos, eu sempre faço uma pergunta. Você é injusto? Aí, a primeira resposta é não, né? Não, é isso. Aí eu faço uma perguntinha básica, assim. Mari, quem é casado? Homem casado aqui, quem é? Levanta a mão, por favor. Amém. Então eu quero fazer uma pergunta para você, marido. Você é injusto com a sua esposa? Você é injusto com a sua esposa? O que que diz ali? O fruto do seu proceder. Esposa, você é injusta com seu marido? Aí os filhos estão pensando assim, ah, pai e mãe, que beleza. Então eu quero perguntar para todos agora. Você é injusto com o assessorista do elevador? Você é injusto com o porteiro lá do seu condomínio? Porque às vezes nós achamos que ser injusto é mandar alguém para a cadeia sem ele ter feito nada. E isso não é ser injusto no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, ser injusto pode simplesmente ser maltratar alguém. Ela não merecia ser maltratada e eu maltratei. Eu não agi com justiça com ela. Ou é deixar de amar alguém. Ela merecia ser amada e eu não amei. Eu fui injusto com ela. Eu não compreendi. Ela merecia. Eu não parei para escutar. Ela merecia. Eu fui injusto. Os nossos atos, o fruto do nosso proceder. Sem santidade, nós não vamos ver o Senhor. Sem santidade, nem eu, nem você. Você pode colocar a sua melhor roupinha, você pode passar o seu melhor perfuminho, você pode vir com um sorriso brilhando, não adianta. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Salmo 18:20, o Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, está errado ali, perdoe, Ele recompensou-me, conforme a pureza das minhas mãos, conforme o nível de santidade das minhas mãos. Eu conversava com um homem e ele me disse uma coisa que eu fiquei tão triste, que ele é um cristão. Ele disse para mim assim: ó, irmão, eu vou te falar uma coisa. Eu cheguei à conclusão, sonegar não é pecado. Aí eu falei com ele: ó, mas qual texto bíblico que está escrito isso? Que eu tenho que descobrir esse negócio também, porque de repente, né, nós estamos sabendo, eu estou fazendo uma coisa que, né, não preciso fazer, né, quem sabe, né, vou economizar. Ele falou: não, sonegar não é pecado. Eu falei: ah, não é não. Ele falou assim: não, porque numa dimensão, numa realidade tão injusta como essa que nós estamos vivendo, sonegar é tirar da mão deles o que eles iam gastar com injustiça. Eu falei: a cabeça do homem é uma coisa fantástica, né? Ela é capaz de construir um raciocínio assim, dar umas voltas, umas curvas, aquilo que for necessário para chegar num ponto de conclusão que interessa a ele. Pronto. Pronto. Né? Tem aquele ditado, né? É só um ditado. Porque um dia alguém virou para mim e falou assim: está escrito na Bíblia? Eu falei: não. Ele falou: ladrão que rouba de ladrão tem 100 anos de perdão. Não existe isso, é só um ditado. De repente ele inventou, né? Sonegado do governo que é ladrão tem 100 anos de perdão, sei lá. A verdade, irmãos, é que nós estamos dando voltas, buscando argumentos que chegam a um ponto que só interessa a nós mesmos e pronto. E olha que esse irmão cristão falou comigo: eu sonego sem nenhum peso na consciência, e se eu não fizer isso, meu negócio não vai para frente. Aí eu comecei a pensar quantas vezes ele liga para mim e fala assim: aqui, ora por mim que está tão apertado esse mês, está tão difícil. Aí as coisas começam a funcionar assim. Conforme a pureza das minhas mãos, ele recompensou-me. Conforme a pureza das suas mãos. A eternidade, irmãos, ela está diretamente ligada à pureza, à santidade, à pureza das nossas mãos, à pureza do nosso coração. Nossa integridade. E é tão interessante que integridade tinha que ser uma coisa tão comum, e hoje virou o sujeito que é íntegro, isso virou um plus na vida dele. Ele é esse cara é bom. Ele é até íntegro. Virou algo assim extraordinário. Isso, irmãos, está faltando. Você sabe por quê? O exemplo que nós temos, da liderança que nós temos a nível nacional, a nível mundial, é de falta de integridade. Eu sou advogado e, como advogado, eu vejo isso aqui todos os dias. Uma falta de integridade com o ser humano, com as associações, com as coisas, com as pessoas, uma falta de integridade em relação a Deus. Julga-me, Senhor, Salmo 7:8, julga-me, Senhor, conforme a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Meu irmão, o caboclo tem que ser muito crente para orar isso aqui. O abençoado tem que ser muito crente para orar isso aqui. O homem tem que saber e tem que orar isso mesmo. Senhor, o Senhor pode me julgar conforme a retidão e segundo a integridade que há em mim. E é isso que Deus quer fazer, irmãos. É assim que Deus quer olhar para mim e para você. Ele quer ter esse relacionamento conosco para que nós possamos dizer para o Senhor: o Senhor pode me julgar pela minha integridade. Isso é também uma peça importante na nossa caminhada na vida eterna com o Senhor. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos. Ah, esse aqui é o mesmo texto lá, você está repetindo. Outra coisa, as nossas motivações. Ai, ai, ai. O que motiva a nossa vida? O que move a nossa vida? O que te faz falar, ser intitulado, se deixar ser intitulado, ou crer que você é um cristão? O que te move? Quais são as suas motivações? Quais são as nossas motivações? O que nós temos dentro do nosso coração, lá dentro, onde talvez nem a sua esposa e o seu esposo sabem, conhecem? Lá no seu interior, onde só Deus conhece. O salmista, ele fala e fala com verdade, e isso é uma coisa que nós temos que fazer. Senhor, sonda o meu coração. Porque tem hora que até nós mesmos não conhecemos o nosso coração a ponto de dizer isso para o Senhor: eu posso, eu vivo, eu tenho uma motivação que ela é pura. Quem sabe nós estamos com o nosso coração numa motivação que não é aquela motivação do Senhor. Qual é a motivação? O que nos leva? O que nos move? O que nos conduz? Eu estava conversando com um sujeito uma vez, e ele estava me falando que, não sei se é porque eu ia abastecer num posto, ele falou assim: eu não abasteço nesse posto, mas ele me contou um caso, que ele chegou um dia, e devia estar falando no celular e tal, e de repente o carro era gasolina e o frentista colocou álcool, ou o contrário, não sei. Só que não era um carro flex, porque quando o carro é flex não tem problema nenhum, né? Qualquer um dos dois que entrar está valendo. E deu uma confusão. E aí ele falou: como é que pode colocar um combustível tal num carro que é assim, que não sei o quê? E tem hora que eu fico pensando. Eu comecei a raciocinar, mas espera aí. Gasolina não é combustível? Álcool não é combustível? Então por que não funcionou naquela ocasião? Por que deu tanto problema? Tem hora, irmãos, que pode até ser uma coisa certa, mas não é a motivação de Deus, não é aquilo que Deus está querendo. Às vezes nós somos levados, motivados por nós mesmos: eu quero isso, eu gosto, eu preciso. Às vezes a nossa motivação está no nosso ego: ah, isso faz bem. Aquela, quando canta aquele canto, quando o pastor toca aquela música, ah, o dia que ele não toca a música, a mim nem teve culto. Será que é só assim? Qual é a nossa motivação? Mas vamos ver alguns textos sobre isso, vamos ver se tem, né? Tem um que não tem. Eu, o Senhor, esquadrinho todos os corações e examino as motivações secretas. Sabe de uma coisa, Luiz? Você pode esconder da Roberta, das meninas, do pastor, dos seus pais, do seu melhor amigo, mas há alguém que vai lá nas motivações secretas. Sabe que eu, é assim que funciona. Sabe, Marcos, é assim que funciona. Deus conhece as motivações do nosso coração. Ele sabe quando nós estamos e o que estamos e por que estamos fazendo. Ele sabe o nosso empenho. Ele sabe aquilo que nos move. Ele sabe se aquilo que nos move é realmente o interesse em vê-lo glorificado, em vê-lo adorado. Ele sabe que aquilo que nos move, ele sabe se é realmente o nosso interesse de ver a sua palavra sendo pregada ou não. Ah, desculpa, é 17:10 ali, viu, irmãos? Quem está anotando é 17:19, não. O nosso professor ali já consultou lá. Obrigado, Geraldo. Agora vocês vão ter que conferir todos depois, né? Porque a gente vai ver que tem algum errado aí, né? Como é que vocês vão fazer? Vamos ver lá. Olha, você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Eu não quero que você leia, eu não quero que a gente leia esse texto nessa noite e tenha essa coisa de que Deus vai castigar. Eu quero que a gente leia principalmente a primeira parte desse versículo, que diz: olha, eu posso dizer que o problema não é meu, mas Deus conhece o meu coração e sabe os meus motivos. Ele sabe a razão. Ele sabe lá. Eu gosto, acho tão lindo o texto que diz que antes que a palavra me venha à boca, o que acontece? Deus já sabe. Deus já sabe. Meu irmão, talvez hoje seja o dia de nós pararmos e falar: Senhor, consulta a motivação do meu coração. Consulta, Senhor, se eu não estou querendo aparecer. Consulta, se eu não estou querendo é tomar o lugar que é teu. Consulta, Senhor, se eu não estou querendo esperar receber algum elogio, alguma coisa. Consulta o meu coração, Senhor. Irmãos, elogio é muito bom. E até acho que a gente devia criar esse hábito de elogiar mais uns aos outros. Mas o que a gente não pode é fazer alguma coisa esperando isso. E colocar nisso a nossa motivação. Não é? É aquela coisa, mas você cantou tão bem hoje. Não, nada disso. Não, Deus sabe o nosso coração. Ele conhece. Ele sabe os nossos motivos. Mas vamos um pouquinho mais para frente. Apocalipse 2:23. E todas as congregações, todas as igrejas, reconhecerão e entenderão que eu sou aquele que sonda mentes. Aí eu abri um parênteses ali, ó. Os pensamentos, os sentimentos e propósitos, e o íntimo dos corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Sabe, Wesley, qual é a motivação? Qual é a nossa motivação? O que nos move? É ver o reino de Deus ser estabelecido naquele lugar, naquela situação? É efetivamente trazer o reino de Deus para aquela coisa, para aquele lugar? O que nos move é que o Senhor seja visto. Como diz o texto, o que nos move é que Ele seja exaltado cada vez mais, e eu e você diminuídos cada vez mais. O que nos move? E tudo isso, irmãos, está sendo contado. Nós falamos de atos, e também vamos falar alguma coisinha de nossa atitude. Pois se faço esta obra de livre vontade, então tenho o meu galardão. Mas se não é de minha própria vontade, mas é feito com relutância e mediante compulsão, ainda assim me é confiada a sagrada responsabilidade de despenseiro. 1 Coríntios 9:17. Eu queria que nós destacássemos a primeira parte, se faço esta obra de livre vontade, então tenho a minha recompensa. Eu sei, essa questão de galardão de recompensa, isso é uma coisa que nós temos que gastar muito tempo tratando só sobre isso. Mas eu quero que você coloque na sua mente hoje, quero que a gente saia daqui nessa noite pensando uma coisa. Não pensando em prêmios, no galardão como prêmios, mas pensando no galardão como o que vamos viver na nossa vida, o que já é eterno a partir de hoje, desde quando nós nascemos, mas dentro daquilo que nós concebemos como vida eterna. O que nós vamos viver ali, como nós vamos viver ali? É desfrutando desse galardão que Deus nos dá? Ou de que forma? Vamos caminhar mais um. Romanos 14:18. Se você servir a Cristo com essa atitude, agradará a Deus. Se você servir a Cristo com essa atitude, agradará a Deus. Nossa fidelidade. Na segunda-feira, eu fui levar a pastora Marta no aeroporto. A pastora Marta e o pastor Sóstenes, eu fui levá-los no aeroporto. E aí, como eu sempre faço, eu vou sempre aproveitando o tempo de comunhão, conversando, perguntando, tirando uma dúvida, esclarecendo uma coisa ou outra. E aí aproveitei que a pastora Marta estava lá e comecei a conversar com ela. E ela começou a falar para a gente da vida dela, da família dela. Ela é a mãe da Sara, não é isso, Dani? Esposa do Joshua, que já estiveram aqui com a gente algumas vezes. E ela falando de como era a vida da Sara. A Sara era uma... Se eu estiver aumentando ou diminuindo, você me corrige, viu, Dani? A Sara era funcionária da Motorola. Tinha um cargo muito bom. Tinha um salário muito bom. Ela quase não tinha... Não comprava nada para ela. Investia quase tudo em missões. Investia quase tudo no reino. Quase tudo que ela ganhava investir no reino. E ela nos contou que o pai dela virou para ela e falou assim: ô Sara, você tem que comprar um carro para você, Sara. Esse carro seu está muito... Ou não sei se ela não tinha um carro, ou o carro estava velho, não sei, alguma coisa. Ela: ah, pai, então tá bom, vê que carro, faz a pesquisa e vê que carro que é possível comprar. Lá você até faz uma pesquisa de crédito e vê o tanto que seu salário suporta de financiamento para você poder adquirir aquilo que você quer. E aí, de repente, o pai dela chegou para ela e falou assim: minha filha, você pode comprar até uma Mercedes, porque seu crédito tá altíssimo com o salário que você tem. E não tinha comprometimento nenhum comprovado, mas é porque ela investia quase tudo em missões. Olha, eu não tenho Eu não tenho nenhum problema em dizer para você sobre fidelidade, principalmente fidelidade na área financeira. Não que eu seja o doutor nisso, que eu seja tudo isso. É porque Deus tem me dado graça de viver essa questão de fidelidade com Ele. Deus tem me abençoado tanto. Irmãos, eu tenho muito mais do que eu preciso. Eu tenho muito mais do que eu preciso, de tudo. Não estou falando de dinheiro, estou falando de tudo. Eu não troco o convívio com os irmãos por nada. Isso para mim é o maior tesouro que eu tenho. Eu vejo que os irmãos, eu tenho ido lá na casa do Marcelo, da Dani, nós estamos estudando lá, o Marcelo vai batizar. Que tempo gostoso. Isso não tem nem Mastercard, né? Não tem preço, mas não tem mesmo. A comunhão que nós temos aqui com os irmãos, esse período que nós temos de adoração, esse período de louvor, não tem preço. Isso é bom demais. Né? Tem hora que eu vou lá na casa do Geraldo, filar boia lá. Aliás, tem muito tempo que eu não vou, né? Estou precisando de voltar, né? Tem, gente, isso é demais. Por isso que eu falo que eu tenho muito mais do que eu mereço. Deus tem sido muito bom comigo. Deus tem sido muito bom comigo. Há uns anos atrás, eu fui contratado pelo governo do estado de Minas Gerais para fazer um trabalho. Eu não era formado, mas alguém viu o meu trabalho. Então, ficava o Marcos no meio de advogados e contadores. Eu não era nenhuma coisa nem outra. Ficava dando pitaco lá nas reuniões, fruto da minha experiência e fruto do milagre de Deus na minha vida. Deus me conduziu aquilo ali e eles olhavam e falavam assim, mas você é formado aqui? Eu falei, não, sou formado. Então, por que você está aqui? Ah, porque o doutor fulano achou que eu devia estar e me convidou. E o pior, irmãos, eu era remunerado na mesma condição que eles. Como que explica isso? Eu explico isso como Deus, fruto da fidelidade dele, da minha fidelidade a ele e da fidelidade dele à minha vida. E sabe mais, irmãos? Só abrindo a parede, depois nós vamos voltar aqui para a eternidade. Deus é tão bom, que mesmo que você não seja fiel, ele continua sendo. Se você deixar de ser fiel, ele não vai pegar a fidelidade e falar assim, ó, para você, Cláudio, fidelidade acabou, tuf, no lixo. Não, ele continua sendo fiel. A hora que você voltar, fala assim, gente, olha, a fidelidade de Deus está aqui ainda disponível para mim. Mas vamos ver alguma coisa, ou pelo menos um texto aqui. O homem fiel será acumulado de quê? Ei, Jesus. Vamos lá naquele pastor, que é pastor, um homem de oração, está precisando de uma bênção. Vamos lá para ele pôr a mão na minha cabeça, ungir minha vida, para eu ser abençoado. Irmão, você pode ir. Vai lá. Vai receber oração. Oração não faz mal para ninguém. Pode ir receber à vontade. Mas você quer ser acumulado de bênção. Você quer receber bênção sobre bênção? Você quer isso? Seja fiel. Fiel a Deus. Fiel aos seus líderes. Fiel à sua esposa, ao seu esposo. Fiel aos seus filhos. Fiel ao seu patrão. Fiel ao síndico do seu condomínio. Fiel ao técnico do time que onde você joga lá naquele dia. Fiel a todo tipo de liderança que for colocado sobre você. Seja fiel. Seja fiel que Deus vai te acumular de bênção. Sabe o que é acumular? É bênção sobre bênção, sobre bênção, sobre bênção, sobre bênção. Eternamente, infinitamente. Isso é ser acumulado de bênção. É bênção sobre bênção, sobre bênção, sobre bênção. E principalmente com os nossos dinheiros, homens. Vamos pedir a Deus para nos levar a uma dimensão de fidelidade com Ele. Vamos pedir. Semana passada a pastora Marta falou que Ele é dono de tudo. Peça para Ele. Ele é dono de tudo. Peça para Ele. O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. 1 Samuel 26, 23. A nossa fidelidade, querido, ela não será esquecida nem abandonada, mas ela gerará fruto eterno para mim e para você. Gerará fruto eterno para nós. As nossas palavras. E aqui, quando eu estava lendo isso, a minha cabeça quase ficou inchada. Porque eu lembro da minha mãe, Lembro da minha sogra, lembro da minha esposa, falo, não brinca, que eu sou muito expansivo, gosto de brincar muito. A hora que a gente fala assim, não, estou só brincando. As nossas palavras. Você sabe que a gente pode destruir alguém só com aquilo ali, ó. Mas também nós podemos gerar milhares de vidas só com aquilo ali também. As nossas palavras, aquilo que eu e você estamos semeando, dizendo, plantando. Irmãos, quem aguenta, eu não sei se a definição é essa, eu posso estar até errado, mas vamos lá. Quem aguenta uma mulher rixosa? O que é ser mulher rixosa que a Bíblia fala? Como é que é? Uma goteira de água, né? Você já imaginou uma goteira de água caindo? Não vou pensar ela estar caindo em cima de você, não, que é demais. Mas você imagina ali que você está naquela noite de sono, cansado. De repente você começa a escutar. Trup, trup, trup, trup. Como é que a gente dorme com um negócio desse? Sabe que tem hora nós somos assim, dessa mesma forma? Com as nossas palavras? Nós fazemos de tudo. Nós falamos demais. Nós conversamos demais. E pior é que fala e conversa aquilo que não convém, que não presta. E fica ali, ó. Vamos usar as nossas palavras para plantar, para projetar, para prospectar alguma coisa que vai render para a eternidade na nossa vida. Vamos começar a semear a bênção. Vamos começar a dizer aquilo que a palavra do Senhor diz. Vamos ser atalaias. Deus nos deu voz, palavras, para sermos atalaias. Vamos pregar aquilo que é a principal de todas, o verbo vivo. Vamos levar esse verbo vivo como palavra viva para as pessoas. É tão interessante que a gente, tem hora que a gente é pego contando alguma piadinha e tal. Eu não vou nem entrar no mérito se está certo ou errado, não. Mas eu só penso o seguinte, por que que nós temos tempo para contar essas coisas e não temos tempo para dizer e falar assim, olha, Gideão, como nós aprendemos hoje pela manhã, Gideão, ele com 300 homens, ele destruiu um exército inteiro, sem precisar de fazer força nenhuma. Ele levou um cântaro e levou, tipo um chofar, né? Alguma coisa semelhante ao chofar. E com isso ele derrotou o exército inimigo. Vamos levar isso. Olha, sabe o que está escrito na palavra? Que melhor é obedecer do que sacrificar. Vamos semear coisas boas. Quando chega alguém irado, conversando, fala assim, não, calma. Eu, quando eu chego numa casa, eu já vou logo falando, paz sobre essa casa. Eu estou ali para ministrar paz. Eu não quero ser conflito, é motivo de conflito, eu quero ali ser, estou ali para ministrar paz. Eu já entro, coloco o pezão lá e falo, paz sobre essa casa. E em nome de Jesus, é isso mesmo que está chegando ali. E quando eu vou, eu quero que a paz do Senhor vá comigo e toque naquele lugar também. Os bons serão recompensados pelo que dizem. É muito complicado. Você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta aquilo que fizer. Provérbios 12, 14. Eu afirmo a você que no dia do juízo, que cada pessoa vai prestar conta de toda palavra inútil que falou. Porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. É sério, hein? Isso é muito sério, hein? As nossas palavras. Já estamos finalizando, irmãos. Mais algumas coisas rapidamente. A forma como influenciamos as pessoas. Olha o que está escrito em 1 Tessalonicenses. Afinal, o que nos dá alegria e qual a nossa recompensa e coroa? Paulo está falando, são vocês. Sim, vocês nos trarão muita alegria quando juntos comparecermos perante o nosso Senhor Jesus em sua vinda. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja de Tessalonicenses. Afinal, o que nos dá alegria e qual a nossa recompensa e coroa? O que vai ser no final que vai trazer de alegria para mim, de recompensa para mim? A vida de cada um. Paulo está dizendo, Para ele vai ser a vida da igreja, especificamente aqui da igreja de Tessalonicenses. Como você influencia as pessoas? Como que eu e você estamos atingindo o coração daquelas pessoas? O que elas têm recebido de nós? Quer ver mais? O que tem fluído da minha vida e da sua vida que tem alcançado aqueles com os quais nós nos relacionamos? O que tem jorrado, o que tem brotado, o que tem fluído aqui do meu coração que tem feito o meu colega de trabalho ser influenciado? Ou que tem influenciado o meu colega de trabalho? O meu vizinho? É tão gostoso, irmãos. É tão bom. E eu já falei para vocês isso, e eu vou repetir, porque é realmente uma coisa muito boa. Eu tenho uma cliente lá no escritório, que quando ela sai do elevador, eu falo, Dona Conceição está chegando. Porque ela exala perfume. Eu acho que ela deve tomar um banho num tonel de perfume todo dia, só pode. Porque ela, e perfume gostoso, perfume bom, não é coisa fraca não. Ela exala, onde ela vai passando, todo mundo olha, que cheiro gostoso. Como é bom quando nós podemos viver no meio de pessoas que nos influenciam positivamente. Pessoas que influenciam e nos conduzem para o reino, para o caminho. Como isso é bom. Eu pergunto para você hoje, qual é a influência que você está gerando? Ou qual é a influência que você está se permitindo gerar para abençoar aquelas pessoas do seu relacionamento? Sendo perseguidos por amor à justiça, mas ainda que venhais a sofrer por fazerem o que é certo, Deus o recompensará. E por último, se tiver o último, acho que eu tenho. Amando quem não os ama. Sabe que a coisa mais fácil que tem é eu amar a minha esposa? É eu amar a minha filha? É eu amar a minha mãe? Sabe que é bom demais eu amar você? Amar os meus pastores, que sempre estão preocupados com a gente, estão sempre ligando, como é que está, tá tudo bem, como é que você está, preciso de uma conversa com você, eu de vez em quando viro para o pastor, nós vamos conversar que eu estou cheio de carrapato, estou precisando tomar uns tapas para os carrapatos descer. Amar quem nos ama é a coisa mais fácil, e é bom demais, como diz o mineirinho, é bom demais na conta. Mas o que conta para a nossa vida na eternidade é se nós somos capazes de amar aquele que nos odeia, aquele que nos persegue, aqueles que se levantam contra nós, aquele que vem com calúnia, aquele que vem com injustiça, aquele que vem com difamação. Você abre o seu coração e fala assim, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sabe por quê, irmãos? É esse o modelo que nós aprendemos. Esse foi o modelo que nós tivemos de Jesus. Eu e você éramos inimigos dele, mas ele nos amou. E se você está aqui hoje é porque ele te amou e ele me amou. Então eu queria te perguntar mais uma vez, o que é a eternidade? O que é a eternidade? Quando que a eternidade começou para você? E o que que você tem feito para a sua eternidade? Irmãos, nós vimos aqui muita coisa, muitos textos, passeamos um pouco pela Bíblia, mas eu quero te desafiar nessa noite em nome de Jesus, a você pensar, a refletir, o que está te motivando para a eternidade? Qual é o motivo, aquilo que motiva a sua vida para a eternidade? O que você está fazendo que vai gerar fruto na eternidade? Porque uma coisa é certa, que vai gerar, vai. Não é porque eu não quero, porque você não quer, porque vai. Que vai gerar, com certeza vai gerar. Agora, qual fruto vai ser gerado? O que vai resultar de tudo isso? Se você pegar em Apocalipse e ler, você vai ver e vai descobrir que vai ter um dia. Eu não sei como isso vai acontecer, irmão. Eu não quero nem saber como isso vai acontecer. Uns estão falando que é porque já tem televisão, já tem internet, agora tem televisão até no celular. Eu não sei como e não me interessa, mas eu sei de uma coisa: ele virá. Ele virá em glória. E diz a palavra que todo olho verá. Eu não quero nem saber como, mas eu quero saber que eu vou ver. E vai chegar aquele dia e eu vou ver. Ele vai, eu vou escutar aquelas trombetas, elas se tocarão, e eu vou ver o meu mestre. E aquele dia eu vou me encontrar com ele. E aí eu vou poder apresentar a ele as minhas atitudes, os meus atos, as minhas palavras, as minhas influências, a minha vida, a minha motivação. Eu vou poder apresentar a ele aquele dia. E eu tenho me empenhado. Depois que eu comecei a ler sobre isso, eu cheguei um dia e orei de manhã e falei: Senhor, eu quero viver hoje com o pé na eternidade. Aí de repente veio aquela acusação: você quer morrer? Você quer morrer? Eu falei: não, mas quem falou que para viver a eternidade precisa de morrer? Nós já vivemos a eternidade. Desde quando nós nascemos, nós vivemos a eternidade. Dali para cá é eterno. Um tempo aqui, junto com os irmãos, e outro tempo com o Senhor. E quando ele vier buscar a igreja, com toda a igreja reunida. Vai ser assim eternamente. Como isso vai acontecer, eu não quero nem saber, eu sei que vai. Eu sei que vai. E o meu desafio é: Senhor, eu quero viver a cada dia. Eu quero tratar cada cliente meu. Eu quero viver cada dia que eu entrar no elevador, na perspectiva de que eu estou vivendo para a eternidade. Eu estou plantando, semeando para a eternidade. E aí o Espírito Santo começou a tocar no meu coração, meu irmão, e começou a me dizer de quantas coisas eu já fiz que geraram fruto tão ruim para a eternidade. E o Senhor me disse para eu me arrepender daquilo. Arrependa. Arrependa e construa algo novo em cima disso. Arrependa e construa algo novo em cima disso. Talvez enquanto nós estávamos aqui lendo esses textos, passando aqui esses slides, alguma acusação veio sobre você e você está pensando: agora não tem jeito, eu já fiz. Eu já fiz. E aí eu pensei numa coisa tão... pode ser até uma infantilidade, uma bobeira qualquer minha, mas eu pensei nisso. No direito... na minha profissão, eu sou advogado, tem algumas penas que são penas alternativas. Então, de vez em quando, o juiz condena um camarada lá a plantar não sei quantas árvores, a dar não sei quantas cestas básicas. Aí eu comecei a pensar assim: Senhor, eu quero fazer como Zaqueu fez lá. Zaqueu, depois que ele encontrou Jesus, que ele se arrependeu, o que ele disse que ele ia fazer? Ia devolver? Só devolver? Ele ia fazer o quê? 4 vezes, mas eu falei assim: eu vou adotar esse mesmo princípio de Zaqueu. Sabe o que eu vou fazer, Senhor? Eu quero dar muito mais fruto para o Senhor. Em primeiro lugar, eu me arrependo disso que eu fiz. Isso aqui não gerou fruto nenhum para a tua glória. Mas agora, em compensação, Senhor, eu vou gerar muito mais coisas. Uma espécie de compensação. Irmão, eu não sei nem se eu estou certo falando isso aqui, mas é o que eu estou fazendo. Eu estou buscando desesperadamente, Senhor, eu quero te servir. Eu quero viver com o Senhor. Eu quero estar com o Senhor. Eu quero chegar diante do Senhor e o Senhor virá para mim assim. Eu quero escutar aquela voz. E diz a palavra de Deus que a voz do Senhor, ela é poderosa. Eu quero escutar aquela voz como muitas águas, né? Como muitas águas, dizendo assim: servo bom e fiel, entra. Entra para o descanso. Entra para o meu gozo, servo bom e fiel, entra para o meu gozo. O que a Bíblia fala da voz do Senhor, que ela é poderosa, que ela despedaça o livro. Eu não sei o que vai acontecer naquele dia. A Bíblia fala que a voz do Senhor é como uma voz de muitas águas. Eu também não sei como é esse som de muitas águas. Talvez não é nem nada parecido com o que nós estamos vendo aqui, ouvindo aqui, mas eu sei e eu espero, e naquele dia eu quero ouvir: servo bom e fiel, entra para o meu descanso, entra para o meu gozo. E é isso que eu quero para mim, irmão. Mas para isso eu preciso de viver essa dimensão, de não tirar os olhos da eternidade. Eu quero orar hoje com você. Quero orar por você. Eu quero colocar as nossas vidas no altar do Senhor nessa noite. Com um propósito, Senhor. Talvez, se enquanto nós estávamos lendo aqui, o Espírito Santo foi trazendo ao seu coração, isso aqui eu já fiz. Isso eu já fiz tanto contrário disso aqui. Já fiz tanta coisa que está contra isso que está sendo ensinado nessa noite. Eu quero te dizer, irmão, você pode se arrepender hoje. Hoje é dia de arrependimento. De arrependimento das obras, das atitudes, das palavras, de arrependimento das motivações erradas. E a partir de hoje viver uma dimensão de vida pela eternidade. De vida em função da eternidade. Feche os seus olhos aí onde você está nessa hora. Eu queria que você orasse a Deus agora. Eu desconheço a sua motivação. Desconheço o seu trabalho. Desconheço a sua atitude. Eu desconheço a sua vida. Mas eu conheço o meu Deus. Eu sei que nessa noite Ele está te desafiando a uma caminhada diferenciada. A uma caminhada numa dimensão de eternidade. Eu e você, nós já estamos vivendo a eternidade. Eu e você já estamos vivendo a eternidade. Então eu quero te convidar nessa noite a orarmos juntos. Então preste atenção numa coisa. Se você tem algo que você precisa se arrepender, fala: Senhor, eu reconheço nessa noite que nisso e nessa área, nessa questão da fidelidade, nessa questão da justiça, nessa questão dos meus atos, eu preciso me arrepender, Senhor. Eu preciso, Senhor. Nós vamos orar. Eu quero que você venha à frente. Não venha ainda, espere aí. Mas se você está nessa condição de que está precisando se arrepender, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente. Sabe de uma coisa, irmãos? Aqui não tem nada de especial na frente. O que tem é na sua atitude de romper, é na sua atitude de romper e de sair e vir e falar: Senhor, eu quero. E na sua atitude você está dizendo para o Senhor: Senhor, me socorre. Eu quero. E quero orar para mais um grupo de pessoas também. Se você hoje está vivendo, entendeu essa palavra, mas você sabe e você tem dentro do seu coração um sentimento de que é impossível. Não tem jeito, é impossível. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo viver essa dimensão. Eu quero orar por você. Nós cantamos aqui vários cultos: tudo é possível ao que crê. E nós vamos fazer desse cântico uma realidade, uma verdade nas nossas vidas nessa noite. E por último, eu quero orar por você. Não vem ainda. Eu quero orar por você que deseja ardentemente. Deseja ardentemente ouvir a voz do Senhor aquele dia dizendo: servo bom e fiel, entra para o meu descanso, entra para o meu gozo. E você que sonha em viver uma dimensão de só semear coisas boas para a sua eternidade, para esse tempo que delimitamos como eternidade, para você que está no seu coração queimando um desejo de servir ainda mais o Senhor, de cuidar mais ainda, de trabalhar mais ainda pelo Senhor, de estar mais na presença do Senhor, nós também vamos orar por você nessa noite. Então, se você se encaixou em um desses três, eu quero te pedir que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos estar orando juntos aqui. Não venha porque você está com dó de mim, meu irmão. Não venha porque você gosta de mim. Mas venha porque você quer dar uma resposta para o Senhor nessa noite. Fala: Senhor, eu estou aqui para dar uma resposta para o Senhor nessa noite. Eu quero me arrepender, Senhor, de tantas coisas eu fiz, de tantos erros que eu cometi. Eu estou aqui nessa noite para me arrepender, Senhor. mas eu estou aqui também, Senhor, porque eu acho que é impossível viver essa dimensão, mas eu estou afim desse negócio, eu quero isso para a minha vida. E também, Senhor, porque esse é o meu sonho, é isso que eu desejo, é isso que eu anseio, é com isso que eu penso, é nisso que eu penso, é isso que eu almejo todos os dias. Nós vamos estar orando aqui nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Senhor, olha para nós aqui nessa noite, Senhor. Senhor, nós somos tão pequenos. Nós somos tão pequenos, Senhor. Mas tem hora que mesmo dentro de tanta pequenez, nós achamos motivo para nos orgulhar, motivo para termos o coração, os olhos altivos, motivo para acharmos que somos alguma coisa. Na verdade, Deus, nós temos uma convicção que às vezes nos sai, às vezes é abandonada. Nós temos uma convicção, Senhor, de que se há alguma coisa em nós, essa coisa é o Senhor. Se há algo de bom na minha vida, é o Senhor, Pai. É o Senhor, Pai. Senhor, eu oro agora por mim, Deus, que o Senhor possa a cada dia estar movendo o meu coração, consultando as minhas motivações, consultando a minha razão, que a cada dia o Senhor possa estar trabalhando na minha vida, Senhor, vendo a minha fidelidade, vendo a minha justiça, Senhor, vendo as minhas palavras, ouvindo as minhas palavras, Senhor, como eu preciso nessa noite de ser perdoado por Ti, Senhor, por tantas coisas que eu falei, por tantas atitudes que eu tomei, às vezes uma atitude de orgulho. Senhor, me perdoa. Eu estou aqui nessa noite me arrependendo da minha condição, Senhor, e crendo que o Senhor é Deus que perdoa, e muito mais do que perdoar, o Senhor também restaura, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor possa conduzir a minha vida na dimensão de viver sempre com os olhos naquilo que chamamos de eternidade, Senhor. Eu oro pela vida dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Senhor, esse irmão, essa irmã que está aqui e no seu coração está quase explodindo, está querendo até dar um grito, Senhor, de misericórdia. Senhor, olha para ele nessa noite. Olha para nós nessa noite. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Nós precisamos tanto do Teu toque, do Teu mover. Olha para nós, Senhor. Olha para nós nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Senhor, restaura a nossa vida, restaura a nossa comunhão contigo, restaura os nossos propósitos, restaura a nossa motivação, restaura o trabalho das nossas mãos, restaura os nossos atos, restaura a nossa atitude, restaura as nossas palavras, restaura a nossa motivação, Senhor. Restaura o amor genuíno, Senhor, que nos capacita a amarmos aqueles que nos odeiam, que nos capacita a amarmos aquele que é para nós o nosso inimigo, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Que amanhã, Senhor, quando eu levantar, quando os meus olhos se abrirem, venha o Teu Espírito sobre mim amanhã e me impulsione a viver na dimensão da eternidade. E que tudo que eu fizer amanhã, Senhor, seja com um só objetivo: para a eternidade. Para a eternidade. Para a eternidade. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Oro pelos meus irmãos, Senhor, para que a Tua palavra permaneça, para que a gente possa permanecer a Tua palavra, que ela permaneça em nós, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus.